programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News. Hoje é uma terça, dia 28 de maio de 2019, e a notícia dessa vez... Governo austríaco colapsa após escândalos com oligarcas russos. Caralho, hein? Essa notícia aí... Então, essa notícia é... Essa notícia aí falada e bonita. É, mano, é tipo uma poesia. Pô, nossa, até chorei aqui. É tão complexo e cheio de simbologia. De sinuâncias e de... Eu achei incrível. Chorando aqui, inclusive. Bom, eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é mais um QN News. Austríaco. Poético. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Dia 18 de março, surgiu um vídeo mostrando o vice-chanceler da Áustria, agora fodeu, hein? Oh. Heinz Christian Strache. Isso aí é nome de... Pô, nome de deus alemão. Deus norte. Deus alemão. Alemão não é nórdico, porra. É porque na religião alemã era muitas, cara. Era muitas mulheres. Pô, isso é uma letra da música do Rammstein. Heinz Christian Strache. Heinz. Que é, além de vice-chanceler, é o líder do Partido da Liberdade da Áustria, o FPÖ em alemão, que é a língua que a Áustria fala. FPÖ. Que seria tipo Freie Partei, acho que é o nome da Áustria em alemão. Curti. Esse episódio vai ser incrível. Vai ser incrível. A árabe é muito mais fácil que alemão. Pois é, chegou à conclusão aí, né? E partido esse que fazia parte da coalizão de governo. Oh. Então, nesse vídeo, nós temos o nosso querido Strache negociando apoio político e econômico em troca de contratos estatais com a sobrinha de um oligarca russo ligado a Vladimir Putin. Ah, olha só. Que safadeira. Porque, todo, na verdade, todo oligarca russo é ligado a Vladimir Putin. Então, isso é meio que repetir a mesma coisa. Não só os oligarcas russos, mas os oligarcas ucranianos. Aí é outra história. Aí a treta é maior. Mas são todos oligarcas. É, mas aí... Isso aí chama... É privatização pós-soviética. Gera esse tipo de coisa. É que todo mundo sabe que a União Soviética, na verdade, não acabou. Ela tá em fase de maturação. É tipo um bom vinho. Ela tá hibernando. É tipo um bom vinho. 4 dias depois desse vídeo, o Strache renunciou ao cargo, levando consigo... a coalizão de governo e impactando as eleições austríacas para o Parlamento Europeu. Olha aí. Que a gente está tendo agora, no momento dessa gravação, as eleições para o Parlamento da União Europeia, que é tipo, para decidir as tretas da União Europeia. Pois é. Inclusive, falando em tretas da União Europeia, tem as tretas da Inglaterra que a gente falou no episódio passado. Exatamente. Então é muito treta na União Europeia. São dois países europeus em uma semana só. É muita coisa. É, em lados opostos ainda do continente europeu. Uma é uma ilha no norte da Europa, o outro é um país mediterrâneo no meio da Europa. É, e o outro tá no, vai até o fim da Terra. É, e o outro ele é tudo. Vai até o fim da Terra. Ele vai da ponta da Ásia ao ponto da Europa. Até onde Judas perdeu a bota, pra quem não sabe. Pois é. Devido a toda essa situação, o FPÖ, que é de extrema direita, anti-imigração e anti-União Europeia. Caralho. E só pra, né, porque não, né... Ele tem umas pequenas inspirações neonazistas, mas tudo bem. Pô, você viu como tá insano a parada do neonazismo na Alemanha? Não, você não viu na Áustria. Tá ficando agressiva a parada. O nego tá desfilando e tá indo. Pra quem não manja, Hitler era austríaco. Ele não era alemão, diretamente. É, na hora lá do vamos ver, a Alemanha e a Áustria era a mesma coisa. É, porque a Áustria ela foi proibida de unificar com a Alemanha, porque a Áustria fazia parte dos estados germânicos. Uhum. Então... O FPÖ saiu da coalizão de direita conservadora que governava o país desde 2017, levando ao fim do governo e a convocação de novas eleições para o parlamento, pelo presidente do país, o Alexander Van der Bellen. Isso aí tem nome de alemão mesmo, só que aquele alemão de ele tá infiltrado, tá ligado? O fim da coalizão levou à renúncia de todos os ministros do FPO. Tipo, o governo agora é só o outro partido. O partido do Hans Schukrut. O escândalo também levou ao fortalecimento da percepção de que os populistas europeus são aliados de Vladimir Putin. E por que, que eles são aliados de Vladimir Putin, Gregório? Como é que... Repete aí pra eu raciocinar melhor aqui. Por que, que os populistas europeus são aliados ao Vladimir Putin? Valendo dois pontos. Populistas, populistas europeus, Vladimir Putin aliados são... Por quê? Porque o Putin, ele quer que a União Europeia mais se foda. Putz, achei que era algo mais complexo. E os populistas europeus querem acabar com a União Europeia, então tem uma pequena aliança ali. Entendi. E por que, que o Putin quer que a União Europeia se foda? Ele não liga, porque ele quer pegar todo mundo pra ele e fazer a Terceira Guerra Mundial. Exatamente, porque a União Europeia atrapalha os planos do Putin, porque ele faz frente ao Putin. Exatamente. Porque o que foi a parada da Terceira Guerra Mundial? A gente vai fazer o episódio de Terceira Guerra Mundial e a gente vai chamar mais gente pra fazer, mas é que o Putin, se ele pegar a Alemanha, ele ganhar a Terceira Guerra. Ninguém ganha a Terceira Guerra. O Putin ganha a Terceira Guerra. Cara, no mundo... Quem ganha a Terceira Guerra são as bactérias que vão ficar restritas. Não, não. Se lançarem... Se destruírem o mundo, sobra as bactérias, as baratas e o Putin. E o Putin, especificamente. Especificamente sozinho. Tipo, tem uma cratera, ele tá meio intocável. Ele é intocável, exatamente. Eu vou ficar muito surpreso do dia que ele morrer. Que eu acho que não vai acontecer, eu vou morrer antes dele. Pois é. E o governo russo, obviamente, negou as acusações. Mesmo que tenha um vídeo falando disso, mas tudo bem. É, só negar, né? Sem nada disso aí... Mano... Próximo. Não é democrata? Foda-se. O que é democracia, se não o ópio do povo, não é mesmo? Exatamente. Então... Só pra manter as pessoas alienadas. A esperança do outro partido da coalizão, o Partido Popular Austríaco, ou OVP, que é o partido do atual chanceler Sebastian Kurz. É o Sebastian? Grande Sebastian. Sebastião. É de que as consequências eleitorais caiam apenas no FPO e que ele consiga a manutenção de seus assentos no parlamento e a criação de uma nova coalizão com partidos de direita mais moderados, o que parece ser o resultado devido ao grande aumento nas intenções de voto tanto para o OVP quanto para os Neos, que eu fiz uma breve pesquisa, não tive tempo de pesquisar muito mais que isso, que é um partido liberal ultrademocrático extremamente pró-União Europeia. O que, que eu quero dizer com ultrademocrático? Que tem eleição todo dia. Eles querem eleição direta. Ah, tá. E eleição direta não, eles querem democracia direta. Ah, bom. E o que quer dizer que eles são extremamente... Peraí, eles querem eleição do primeiro-ministro? Não. Eles querem acabar com o sistema representativo, eles querem ir direto. Tá, saquei. É que eles têm mais intenções de voto. Porra, deixa do jeito que tá, a Alemanha tá tão bem. Tá top. Oi, pera, o que você falou? Deixa do jeito que tá, que a Alemanha tá funcionando melhor que a maioria dos países aí, que é direto. É a Áustria, cara, não é a Alemanha. É, a Áustria, é. Tudo começa com A, velho. E tem um L. Tem um L. Ah, é porque a Áustria é com U, não é com L. É isso que eu ia falar, não faz sentido. Tem um L. Caramba. E eles são extremamente pró-União Europeia. O que quer dizer ser extremamente pró-União Europeia? Que eles querem ser... Eles querem a federalização da Europeia. Eles querem que a União Europeia se torne um país. Entendi. Os Estados Unidos da Europa. Cara, o dia que isso acontecer vai ser louco. Tem chance, hein? Engraçado que a sigla fica meio bizarra, né? Tipo, é ué. É ué. É ué. E tem chance disso acontecer se a França quebrar. Do jeito que a França tá indo, a França tá quebrando. Não, se a França quebrar, ela sai da União Europeia, porque a Le Pen ganha a eleição. Não, se a França quebrar, ela vira um Estado da União Europeia, seu tapado. Mas a França já é um Estado da União Europeia. Não, a França não tem mais poder de nada. Como não? A França vai quebrar, cara, confia em mim. E, além do aumento de votos pros outros partidos, o presidente da Áustria... Que no nosso querido, que a gente já falou o nome dele, o... Cadê? Alexander? Cadê Alexander? Alexandre. Alexander van der Bellen? Alexander van der Bellen é aliado do nosso querido Kurz. Ó. E aí você pensa, mas espera, tem chanceler, tem presidente, que porra é essa? Então, a Áustria é parlamentarista. Certo. O que significa que o presidente tem quase poder nenhum. O poder... estar o primeiro-ministro. Como é que ele é representativo? Ele é só cerimonial. Ele é chefe de Estado. Uhum. Mas ele tem um grande poder. Ué, aí que... começamos a entrar num sistema diferenciado. Não, é assim que funciona o parlamentarismo. Todos eles. No caso, no caso do Reino Unido, esse poder está na rainha. Tá, mas a rainha não tem poder de verdade. É isso que eu vou falar. Deixa eu explicar qual que é o poder, caralho. Ah, bom. Ele tem o poder moderador, né? Não, poder moderador é absoluto, quase absolutista, cara. Então, é isso que eu tô falando. Eu tô zoando. É sarcasmo. Entendi. Então, qual que é o grande poder de um rei ou de um presidente no parlamentarismo? Ele decide quem vai tentar fazer a coalizão primeiro. Tá. E ele decide quando vai ter novas eleições. E o mandato dele dura quanto? Depende do país. Tem país que é junto com os outros. Da Áustria. Aí eu não pesquisei, não. Mas eu acho que ele é separado porque ele não caiu junto com o governo. Deve ser, senão não teria sentido nenhum ele ser ele criar novas eleições. Não, mas o presidente ele chama novas eleições do parlamento. O presidente ele é eleito separado do parlamento sempre. A questão é como separado ele é feito. Mas ele é eleito direto, né? Geralmente ele é eleito direto pela população, mas deve ter país que tem um sistema diferenciado. Entendi. Mas basicamente é isso. Então, tipo, pra você ganhar no parlamento aí, você precisa de uma coalizão. Então imagino que a direita consiga fazer uma coalizão que pega a maioria no parlamento. E a esquerda também consiga. Quem vai decidir quem ganha é o presidente. Porque ele aponta quem vai ser o primeiro a tentar fazer a coalizão. Putz, isso é muito complexo. É, o parlamentarismo é complexo pra caralho. Porra. Então, o presidente, ele, quase todo o tempo, ele não tem poder quase nenhum. Mas quando chega a eleição, ele tem um poder. Porra, foda. É complexo ao mesmo tempo. Ele é complexo. E esse fim da coalizão entre esses dois partidos, ele já era esperado. Por quê? Por quê? Porque o nosso querido AVP tava querendo se distanciar das declarações racistas do FPO. Entre essas declarações, você tem um prefeito que é eleito pelo FPO que comparou imigrantes a ratos. Só isso. Ok. Não preciso dizer mais nada. De leve, né? Nem bate a inspiração neonazista. Né? Eu tô falando, o negócio tá ficando pesado. A gente tá chegando perto de 29. É, mano, vai bater 29 aí, ó. Alguém vai ir pra Áustria, pra Alemanha. Começando. Ó, não diga que a gente precisou. Esse cara, ele vai fugir da prisão, indo pra Alemanha, ele faz o quarto Reich, e aí fudeu. É, ia ficar atentos aí, ó, falta 10 anos. Tem tipo um temporizador contando. É, lembra, sabe o relógio do fim dos tempos? Aham, ele tá descendo. Então, tem um relógio, ele tá contando já, falta 10 anos. Então é isso. Bom, então, nós vamos ficando por aqui, nos vemos no próximo programa e falou. Falou, não elejam nazistas. Não confunda a Alemanha com a Áustria. Por favor. Como é que é? Não confunda a Alemanha com a Áustria. Não confunda a Alemanha com a Áustria. Não eleja neonazistas e não faça coluio com sobrinhas de oligárquicas russos. É, porque isso é muito cara de guerra mundial, né? Pois é.